E do sorriso do meu coração.

Oh, oh, oh, dessa dança gatinho. Oh, oh, oh, oh, se dois. Chego perto, pedes logo para parar. Dizes que sou indiscreto, mas estás a gostar. Gostas pouco, gostas de dançar comigo. Gostas pouco, gostas de tudo o que eu digo. Sempre que eu te aperto, logo te derretes, mas não dizes nada. Gostas pouco, gostas que eu ponha a mãozinha. Gostas pouco, gostas de estar bem juntinha. Sempre que eu te aperto, perdes logo o jeito. Ai, gostas pouco, gostas. Sempre que é dia de festa e o amor anda no ar, sei que ficas sempre à espera de mim para dançar. Sempre que eu chego por perto, pedes logo para parar. Dizes que sou indiscreto, mas estás a gostar. Gostas pouco, gostas de dançar comigo. Gostas pouco, gostas de tudo o que eu digo. Sempre que eu te aperto, logo derretes, mas não dizes nada. Gostas pouco, gostas que eu ponha a mãozinha. Gostas pouco, gostas de estar bem juntinha. Sempre que eu te aperto, perdes logo o jeito. Ai, gostas pouco, gostas. Gostas pouco, gostas de dançar comigo. Gostas pouco, gostas de tudo o que eu digo. Sempre que eu te aperto, logo te derretes, mas não dizes nada. Gostas pouco, gostas que eu ponha a mãozinha. Gostas pouco, gostas de estar bem juntinha. Sempre que eu te aperto, perdes logo o jeito. Ai, gostas pouco, gostas. Gostas de dançar comigo. Gostas pouco, gostas de tudo o que eu digo. Sempre que eu te aperto, logo te derretes, mas não dizes nada. Gostas pouco, gostas que eu ponha a mãozinha. Gostas pouco, gostas de estar bem juntinha. Sempre que eu te aperto, perdes logo o jeito. Ai, gostas pouco, gostas. Mais importante é ela estar apaixonada, mas o desgosto dos pais é que ela não esteja casada. Mas eu já lhe prometi, e ela a mim também, queremos casar os dois já para o mês que vem. Eu vou levá-la à igreja depois da festa acabar. Vou dizer ao senhor padre que ela é do meu agrado e já nos pode casar. Eu vou levá-la à igreja, sei que não é ilusão, pois não há volta a dar, não se pode enganar, são coisas do coração. Sei

Pensei que sabia estar melhor sem ti. Pensei que vivia, mas sobrevivi. Pensei que serias meu passado, um sonho acabado de esquecer. Tinha prometido nunca mais te ver. Quis perder o medo de não te perder. Acordei no tempo que passamos, quando nos amamos por amor. Só quero dizer-te que te quero. Não quero perder-te nem perder o amor. Deixa que meu coração vá dizer-te ao coração que tens minha vida à tua espera. Só quero dizer-te que espera. Pensei que estaria tudo bem sem ti. Pensei que sorria, mas entristeci. Descobri que eras mais que tudo, um sonho acabado de nascer. Só quero dizer-te que te quero. só te vejo. É preto e branco, imagem em replay. Tento voltar. Yeah. Canal 2, Antena Web. Havia um soberano, amado pelo seu povo. Chamava-se Dom Beltrano, falava em país novo. Beltrano era monarca, para essas lidas fadado. Onde entrava deixava a marca do seu bastão prateado. Beltrano, assim continuas, sempre, sempre nesse caminho. Nunca te desvirtuas, não misturas água e vinho. A ser assediado pelo elemento de cano do Conselho de Estado. Por 35 velhotes era o Conselho formado, todos de longos bigodes, heranças do passado. Beltrano, presta atenção, não sigas esse caminho. Afundas a nação, tens de juntar água e vinho. A sua vontade não vingar, andava o rei coitado, sem saber para onde se virar. Até que a certa altura mandou arrepiar caminho e mandou ajudar a água na luta contra o vinho. Beltrano, assim continuas, sempre, sempre nesse caminho. Nunca te desvirtuas, não pode vir ao de cima ao vinho. 2. CD do Sam the Kid, recriado no CD do Sam the Kid. Acho que sim. Por um lado, queria dizer que ele tinha achado que podia fazer qualquer coisa com a minha música, e nesse sentido seria uma honra. Aliás, eu acho que qualquer criador, quando estimula outros para fazerem coisas, deve sentir-se contente, não é? Feita repetição. intenção. São anos de pesquisa, fiz a minha função. À volta de notas, transmiti saiu uma emoção suficiente para a mente ganhar inspiração. A minha cultura não vem da leitura, corte e costura, sorte e postura, também ser forte na mistura para tentar juntar dois mundos opostos. Não apostes em merdas que tu não gostes, faz porque queres e sentes, não porque deves e tens. Há imensos para ti, há imensa e limo arestas, rimo e festas por cima destas bases. Mas como é que tu fazes? Eu ouço temas e temas feitos antes do meu nascimento. Diz-me outra arte que dá de maior conhecimento musical, cada qual com o seu gosto pessoal. Al, com som vem mal, mal, dita vental. Talvez resultasse tu te aplicasses. Só a batida não basta, tenta ser sonoplasta. Gasta tempo e investe em experiências. Não ligues a tendências e foca-te em sequências. Auditiva no nível possível de ser respeitado. Essa mostrar criatividade, mestria em fazer a pesquisa e quiçá fazer a novidade. Escuto um disco feto, nunca descoberto. Gosto discutível, mas indisponível na net. Errar ou ouço um êxito com rodagem. Ponho a minha camuflagem, tua nova abordagem vai ser em reparo. Do pulso ao Pro Tools é como o pulso sempre chulo. Senta MPC, fuck PC. Senta a diferença e ganha a confiança. Vais ter uma nova crença que te ensina o mais recente instrumento. Que é orgânico, é humano e quebra o lado mais mecânico. E o manipula, põe no armário box. Não é necessário, pareço um publicitário, mas isso é só aparente. Crio calmo e solitário sem um bom equipamento. A dica essa não interessa uma coleção. Grande loop, só breaks, só beats, papitos. Os teus são feios, o que importa é o que tu fazes com o pouco tu tens. Ideias com talento nas veias, já tens parabéns. E quanto às leis? Não tão bem explicadas, eu não vejo sentido, para mim tão erradas. São papéis, mais nada, não dão liberdade. Esta arte que para eles ainda é novidade. Estou no meu quarto, sou um artista ausente de SPAs. A minha alma é alquimista, eu penso em RCAs. Eu penso em rimas estruturadas, penso em 12 polegadas. Eu não penso que ideias possam vir a ser montadas ou jogadas por alguém com poder. Eles dizem, tem cuidado a escolher, mas a censura censura. Isto é hip hop puro, com samples que eu juro ser crente. Isto é o futuro, passado e presente, todos ao mesmo tempo. Gonna find new space among one. Vais encontrar em mim, em mim. You must. Essa nostalgia como nostalgia auditiva no nível possível de ser respeitado. É só mostrar criatividade e mestria em fazer a pesquisa. Thank you.